há coisas que são importantes, faz parte dos quadros das negociações, há coisas que vamos ter para os próximos 10 anos, que é o quadro 2030, como sabe, e que na região de Coimbra será, por mim e pela minha equipa, depois de reuniões com os 19 presidentes. Nós reunimos uma vez por mês os 19 presidentes e a comunidade, a direção da comunidade, reúne uma vez por semana. E depois tem uma série de reuniões com ministros, com o secretário de Estado, com os diferentes parceiros também do território, com o reitor da universidade, com os hospitais, com o Porto da Figueira, a direção do Porto, muitas reuniões sectoriais. Logicamente que eu sinto-me preparado, também eu quero dizer, não deixo de dizer aqui, os meus colegas também penso que ao me escolherem e a votação por unanimidade há mais responsabilidade, terei que trabalhar e quero dizer o seguinte, eu por ser presidente da comunidade intermunicipal não terei mais nenhum vencimento. O vencimento que eu tenho é aquele e vivo, daquilo que eu digo, é de presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Se eu tenho uma visão também de território, a minha política a aplicar à comunidade intermunicipal será uma linha de continuidade com aquilo que o Dr. João Teixeira tinha realizado, e muito bem. Espero fazer algumas negociações e que tornar a nossa comunidade intermunicipal mais competitiva e onde valha a pena viver, não só no Conselho de Oliveira do Hospital, mas todos nos conselhos. Já estive a representar a Assembleia no Plano de Investimentos de 2030, na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde estiveram diferentes ministros, e onde eu também fui um dos oradores na Assembleia da República, nas reivindicações que já apresentei e nas obras estruturantes que nós queremos para a região centro, e onde apresentei uma ideia muito interessante que foi apresentada pela primeira vez, que é candidaturas especiais para os territórios de baixa densidade. Mas é preciso, em primeiro lugar, haver uma nova noção de territórios de baixa densidade, porque aquilo que nós vimos, já há geograficamente territórios de densidade, mas há alguns concelhos que são bastante ricos e esses já não precisam da coesão.